vem. Olha lá, separou pra me chamar. Venho me cumprimentar, ok. Sem Maria, gasolina, só de outra adrenalina. Mas tô pronta pra falar, cheguei. Camarote cheio, elas só querem dinheiro. Tem poder no bolso, anel de ouro no dedo. Querem ver aonde vou e com quem tô, pra dizer ó quem chegou, aonde passa para o baile inteiro. Calma, observar o salão, ela dança como vulcão. Na batida mostra quem manda, no seu talento tira meu chão. Cê sabe que eu tenho mais, no seu cobertor te mostro que o que eu tenho te faz me querer pra ser seu homem. Tipo mais patrão, elas querem um patrocínio. Meu estilo é mais jogadão, eu só pego pro meu domínio. Salto alto só na pressão, yeah. Eu tô pronta pro extermínio. Perfeita demais, só por Deus cê vem de onde eu te notei dali de trás. Tá sozinho com seu bonde, me diz onde a gente vai. Que hoje eu te quero pra mim desse jeitinho que cê faz. Por favor, não dança assim, meu bem. Chega bem devagar, hein? Eu gosto quando chega perto de mim assim. Ok, ok. Eu não falo o que eu posso, é que eu realmente posso. Do meu jeito, porque eu gosto assim. Trabalhada, ela é formosa, caprichada, ela é gostosa, tão cheirosa, seu cheiro me faz tão bem. De vestido perigosa, dando show, é poderosa, deixa as minas em choque, não tem pra ninguém. Chega bem devagar, hein? Eu gosto quando chega perto de mim assim. Okay. Tem ostentação, não gosto, não preciso, sei que eu posso, eu te ganho do meu jeito assim. Camarote cheio, elas só querem dinheiro. Tem poder no bolso, anel de ouro no dedo. Querem ver aonde vou e com quem tô, pra dizer a quem chegou, aonde passa para o baile inteiro. Camarote cheio, elas só querem dinheiro. Tem poder no bolso, anel de ouro no dedo. Querem ver aonde vou e com quem tô, pra dizer a quem chegou, aonde passa para o baile inteiro. Ei, lembra chique, paparazzi pira na balada, brilha tipo fashion week. Flash, clicks, queen dos hits, antes que eu me esqueça, prazer do beat. Seu hit, o metal perfeito, com os back põe o respeito. Quero ter você só pra mim, voando de São Paulo, Rio de Janeiro. Chega bem devagar, hein? Eu gosto quando chega perto de mim assim, okay. Eu não falo o que eu posso, é que eu realmente posso. Do meu jeito, porque eu gosto assim. Camarote cheio, elas só querem dinheiro. Tem poder no bolso, anel de ouro no dedo. Querem ver aonde vou e com quem tô, pra dizer a quem chegou, aonde passa para o baile inteiro.